0 graus 109. Espera, Vitor Mike Quebec. 2 ou 7? Alante para o Copa de Comunicação, 352 ou 7. Aguarda. Saco 5345. Controller Jet 5826, livrando. 5826, táxi de Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, manterá antes da Juliette, 5826. Solo para o táxi, o GNA 6211, QB 119, 3:40, alterna Guarulhos. Pouso autorizado no zero, vento 140 graus, 109, checa 3. Passado, checado, livre pouso, só 3859. Obrigado, 6211. Polo 605, táxi via Juliette, para o portão número 3, observando a chinesa saindo no táxi. Juliette, portão 3, observando o chinesa. Vou 1605. 35217, chinesa, agora torre, 1,5, 6. Boa. Controle, papai Romeu Lima. 2 Salvador, muito bom dia, 35217. 35217, continua em aproximação, chama no externo, baixado travado. Bota lá. Bom, aqui é com o Delta, solo 37, tem condições de taxar via área gramada, parte 4. Prossiga. Gente, o senhor rota da Nidza, Puído, após Upper Whisky 1-0, a saída será agora Momo, Kongo, Nidza. Ciente, saída Momo, transição Kongo, Nidza, 1-6-2-2-5. Correto, primeira curva será à esquerda. Ciente. Torre Xenea 6211, ponto de espera. 6211, mantenha ponto de espera, dona Zé. Mantendo na escuta. 3859, solo 38, espera direito, 219. 209, tá 3859. Quebec, 150 graus, 109, decolagem autorizada. Guarulhos, nível 340, via Terzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 50 no 7, coteja. Todos autorizados, passando cimbra. 16, aciona 50 no 7, na transponda e o controle saída 1208 da 3663. 3663, rapaz, Leda da Bridge, chama para pushback acionamento. Após Leda Bridge, tomar agora posicionamento da 3663. Fala da 3859 na Alfa. 3859, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Antes da Juliette, tá 3259. Visual com o Cabe Guardião 07. Guardião 07, lhe frequência. Papai Vitor Mike Quebec, mantém as condições visuais e no meu posto corredor axé. Reporta na fora da barra. Reporta na fora da barra, Vitor Mike Quebec. Uma centena a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera a torre 18, decimal 6, bom voo. Dois ataques via Índia Alfa, ponto de espera da 10, 5, 3, 4. Dois 223, em coordenação com a equipe de solo, após saída do trip na retaguarda, autorizado para pushback somente, chama para o táxi. Chama para o táxi, 223. Da Juliette, da 324. A gente mantém a posição. Fala, Salvador, bom dia, tá 3304. Bom dia, prossiga. Só não tinha uma dúvida, a saída para Brasília é Lefa ou aquela Arbor? Arbor, Lefa ou Fito? Tem a provável? Gente, essa é a prevista para Brasília, Arbor, Lefa ou Fito. Ah tá, já são as transições, né? Ok, obrigado. Quando possível tá pronto, copy 3304. Gente. Falador Azul 4299, por gentileza, autorização Campinas 340 com aquilo. Faz a prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia. Bora. Solo Trip 5217. 5217, prossiga. Ok, livrou. Taxi Alfa mantém posição antes da Juliette. E a Alfa vai manter antes da Juliette, 52 no posto. 3859, aguarde, temos mais uma aeronave no pushback no setor de trás do pátio. Fica a posição pra gente, 3859. Número 9. Oi, Salvador, bom dia, Trip 5345. Trip 5345, ali mantém pistão no zero. Ali mantém, Trip 5345. Prontos para cópia? O 4299 pronto para cópia? Prossiga. Azul 4299, autorizado Campinas, nível 340, via Pesulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5020, coteja. 340 Campinas, Pesulu 16, decola 10, da Euleda Bridge, pela direita, 1208, 5020, azul 4299. Fechamento correto, chama para pushback isolamento. Deixa lá. 1-2-3, verifica equipamento, transmissão muito baixa. Jet está pronto para o táxi 39BLB, alterna Salvador, 3 horas e meia de autonomia. Gente, 39 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. 18-6, boa. É pro 8, Itapuã, através de Pitofru. Livre decolagem, trip 5345. Decimal 6 para o cruzamento. Torre, guardião 07. Guardião 07, não tem tráfego a informar, o vento é 130 graus, 089, chama na final para o Graer. Gente, então dá presença aqui no através de Pitofru, vou prosseguir direto para o Graer. Afirmativo. Fala da Barra, o Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, matéria de condições visuais e frequência. Após o Passaredo, táxi via Juliette, portão número 9. Passaredo, Juliette, até o portão 9, 3, 8, 9. 517, táxi via Juliette, 13 da remota. Sim, 5217, 13 da remota. Pronto para cópia? Pronto, cópia 3304. 3304, autorizado Brasília, nível 380, via Zulu 17, saída Arbor, Elefa, Ofito. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5032, escuteja. Oh, leda eu, distrito 5345. Quando possível, leda do presente. Tem perfil tipo 5345, temos um tráfego também na mesma saída. Mantendo, 5345. No visual, chama no solo do aéreo, vento 140 graus, 109. Vente no solo controlado, vai chamar o guardião. Passaria 2223, a linha decola, pistão 10, vento 140 graus, 099. Mantém posição, linha pro 01. Negativo, mantém posição, tráfego da passarela da linha para decolagem. TAM 3486, sua identificação, estava na chegada Mari, ou direto de TAP, desça para 050. Agora direto de TAP, desça 050, TAM 3486. Colado, guardião. Guardião 07, falou 48, frequência livre. Limpo 01, autorizado cruzamento no 028, você envia Delta, Alfa e chamar em São Juliette. É 2223, decolou 48, controle 120, decima 8. 08, boa. Boa, passarela 2223, decolar para sair da Arbor. Passarela 2223, quanto a cada uma decolagem, sua para o nível 260, sair da Arbor. Vai dar da Arbor, 2223. Aguarde para o pushback. Aguarde 3663. Ingressa Juliette, primeira à esquerda, passa contorna, Indy, chama pronto no ponto de espera. Ok, autorizado então ingresso na Juliette, contorna no pátio, chamará ponto de espera. Boa saída, Arbor. Livre, passarei 2-3. Chamada 2, o nono, chame Centro Recife, 1251, alterna 1-3-3, decimal 2-5. 1251, confirme a alternada. 133, decimal 25. 13325, muito obrigado. muito estimado para esse posicionamento para o 3663, tá certo? 21 minutos. Muito obrigado. 3663. Autorizado, chama para o táxi. Estacionamento, 1923, está na 612. Autorizante, para o táxi. Chama para o táxi, 1923. Doutor, muito bom dia, estou a chamar 6312, centro de formação Lima. 6312, prossiga. Bom dia, 350 Recife. Frente autorizado Recife, nível 350, via Antero Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 1-2-0, decimal 8, aciona 5-0-3-0, coteja. Estamos autorizados, nível de voo 350 para Recife, Antero Whisky 58, decola na Puca Caju da 1-0 com curva esquerda, 208, controle 5-0-3-0, transponder. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chama na lenta para pushback acionamento, 6310. Salvador, bom dia, voo 1605 para Galeão 360, com informação quilo. Bom dia, 1605, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, saída da Elveda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5031 no cotejo. Ajuste no 08 na chegada Borre. Borre, 28 para 4631. Direita, 1208, é o controle acionado 5031. Quero ver a Pesulu 10. A Pesulu 10. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, voo 1605. Salve Salvador, o Oceané 6225, gate 01, pronto pushback acionamento. Gente 6225, aguarde para o pushback. Tá aguardando 6225. Está 3663 para início do táxi. Está com 115 a bordo, alterna Galeão, ainda presente, 4 horas de autonomia. 115 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera torre 1206, 3663. Está com 167 a bordo, 0340 autonomia, alternando Galeão. Cinti 167 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 18, 6, obrigado, voo 1923, pronto. controle de Salvador, Olimpo 01, decolou no perfil da EL. Olimpo 01, contato radar na decolagem, sua para o nível 240, saída da EL Leda. Afirmativo, subindo para 240, no perfil da EL Leda. Romeu Lima, 53 milhas, sudoeste de Salvador, serviço da terminado, chame agora Ilhéus 1201. A linha decola, pistão 1-0, vento 1-6-0, grau 0-9-9. A linha decola, pistão 3-6-3. 3-4-8-6, está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Está autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado, pistão 3-4-8-6. 6-2-2-5, autorizado para o pushback, somente chamar para o táxi. Autorizado a chamar para o táxi, melhor 2-5. 923, após a rolagem do aeroporto da TAM, a linha mantém 1-0. Após a TAM, a linha mantém 1-0, é o 923. Bruno, vou direto Leda. Direto Leda, Olimpo. Informação do senhor, tráfego da TAM, vá para o mesmo destino, com a mesma saída e com um nível inferior. Você vai aguardar mais ou menos 3 minutos alinhado na cabeceira. Vai dar 3.7, 1.923. Mantendo 923. Ali mantém, agora 923. Decolou 1-2-0-0, controle 1-2-0, decimal 8. 08, caminhada 3. Deixa eu ver o acionamento azul 4299 na 08. Chama 363, contato radar na decolagem. Suta de Ju 340, na saída da EL, Leda Bridge. Leda Bridge, 63. Coragem a flor de Leda, 63, já. Ok. Direita por 3663. Confirme. Flor de Leda. Vou direto da Elta, 3663. 63. 3102, prossiga. Tá, 3486, completa sinal LS, chame a torre, 18, decimal 6. 286, bom dia, tá 3486. Reinado 05 a bordo, Proa Sul, vento 140 graus, 08 norte, rebalho fora de solo. Salvador, você é 6225, está pronto táxi com 90 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia, alterna com 20. 0 a bordo. Afirmo. 20. Altimento 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, esse não meio, bom voo. Índia Alfa, no ponto de espera 18,6, você é 6225. Obrigado. 7 a decolar, então 9-0-9-2-3. Salvador, bom dia, TAM 3486. 486, continue a aproximação e informarei pista livre. Ciência, TAM 3486. Fora de solo, controle do farol, guardião 02. Ciência, para 02, fora de solo 03, chama controle, 920, decimal 8. 1208, grata, tá região. Controle Salvador, Guardião 02. Pouso no 2, nosso, checa 3. Baixou e travou, livre pouso na 10, tá? 3, 4, 8, 6. Aerotáxi 4299, 80 a bordo, 450, Ribeirão Preto. Afirma autonomia? 4 horas e 50 minutos. 80 a bordo, altímetro 108, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 18, decimal 6, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera, 26, ligado. São dois motéis com condições visuais na minha escuta permanente. Condições visuais, escuta permanente, guardião 02. Controle Golo 9-3. Voo 1923, contato salário decolagem, sul para o nível 360, saída da El Leda Bridge. Da El Leda Bridge, 360, 923. Salvador, muito bom dia, trip 5221, ciente da Lima, 160 para a vitória da conquista. Temos o 200, pré-aprovado, aceito? A gente lhe recorda na 160. Sente saída prevista, agora aguarde qual tempo? Tá aguardando 5221. Metrô, agora centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25.